4007, aguarde autorização para o Rio de Janeiro. Aguardando, azul 4007. Quanto? Pronto para corte, azul 4007. Azul 4007 está autorizado nível 380 para o Rio de Janeiro, via Upper Whisky 50, previsto saída da Eldiné, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é a 107, a frequência do controle Salvador é 119 decimal 8 e o seu transponder é o 5044. Afirmativo, autorizado 380 para o Rio de Janeiro, Eperisque 50, saída da Eldiné, após a decolagem da 107, curva à direita, controle 119.8, transponder 5044, azul 4007, boa. Afirmo, chame para o pushback acionamento. Chamará para push acionamento, está na posição 01, o azul 4007. Ciente. Salvador, azul 4007, posição 1 para push e acionamento. Ciente, azul 4007, está autorizado pushback e acionamento. Lembrando que o posicionamento normal para o táxi, embora seja na 107, é o posicionamento normal, ok? Se o táxi é autorizado via Índia, Alfa, Juliette, parte principal, ou se eu botar a retaguarda. Para táxi Índia será autorizado via parte principal. Ah, então que compreendeu o azul 4007. Web 6700, bom dia. Nível 340, Galeão, por favor. Web 6700, bom dia. Quero aguardar o nível para o Galeão. Guardando. Correio do Salvador, bom dia. Webjet 6749 com a Golf. Bom dia, Web 6749. Quero aguardar o 340 para Guarulhos. Guardando 340 Guarulhos. Poderia tentar sair em uso para a nota? Da Eldner. Da Eldner, obrigado, nós te escutamos. De autonomia alterna Campinas. Cliente azul 4007 está autorizado seu táxi via pátio principal Taxiway Lima Mike Quebec. Chame para ingressar na pista 17. Afirmativo, via Lima Mike Quebec, reportará para ingressar na pista 17 o azul 4007. Afirmo. Aeroporto